Capítulo 5 dos Fidalgos da Casa Mourisca de Júlio Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 5. Jorge continuou no seu quarto a série de meditações com que trouxera ocupado o espírito toda a manhã. Abria alguns livros, consultava-os com atenção, afastava-os depois com impaciência, porque raros pareciam responder cabalmente às mudas interrogações que ele lhes dirigia. A biblioteca da Casa Mourisca era na sua maior parte composta de livros próprios para a cultura do espírito, mas sem definida tendência para uma aplicação prática qualquer. Jorge tinha o gosto bem educado e não era indiferente às obras de pura arte, mas desta vez dominava uma ideia fixa, um ardente desejo de se instruir nos preceitos positivos da economia rural e nos conhecimentos necessários para a realização da grande obra em que meditava. Algumas aritméticas, um ou outro raro folheto de agricultura e poucos números soltos de jornais estrangeiros, foi tudo quanto pôde encontrar e que consultou, sem que o satisfizessem as noções rudimentares que neles lia. A pequena livraria do tio, à qual devera grande parte dos seus avançados princípios sociais, estava já esgotada por ele, além de que não abundava em livros de índole verdadeiramente didática. Depois de ter folheado por alguns tempos todas essas brochuras, Jorge fechou os olhos como para concentrar o espírito e resolver só por ele os problemas, cuja solução em vão procurara na leitura. E a razão de Jorge era poderosa bastante para o servir no empenho. Colheu dela mais frutos do que nas páginas dos livros elementares que ansiosamente consultava. A estas cogitações veio enfim arrancá-lo a chegada de Maurício, já quase ao fechar da tarde. Maurício, logo transpôs a porta, arremessou o chapéu sobre a mesa com certa vivacidade de movimentos que traía uma profunda agitação. Atravessou silenciosamente o quarto com passos apressados, sentou-se, ou antes, deixou-se cair sobre uma cadeira e correu a mão para a fronte, sacudindo para trás os cabelos com um movimento febril. Jorge, que percebeu em todos estes sinais um dos costumados frenesins do irmão, interrogou-o. — Que é isso, Maurício? O que é que tens? Que te sucedeu lá por fora? Deixa-me, Jorge, respondeu Maurício, levantando-se outra vez e pondo-se a passear no quarto. Se soubesses como eu venho sufocado de raiva... Contra quem? Contra esta canalha desta gente do campo. Uns miseráveis insolentes que lançam a lama suja onde nasceram e vivem à face da gente com o mais intolerável arrojo. Mas eu os mago-os com a sola da bota. Bom... Temos bravatas de fidalguia. Esses arreganhos de senhor feudal hoje são de mau gosto, Maurício. Olha que já passou o tempo deles. É sempre tempo de castigar um insolente. O essencial é que se tenha sangue nas veias e pundor no coração. E sangue também no coração, emendou Jorge sorrindo. Olha que também é lá preciso. Não rias, Jorge. Por quem és? Tornou o irmão despeitado. Bem vês que falo seriamente. Então conta-me tudo. Receio que haja aí alguma das tuas exagerações. Não exagero. Esta manhã fui caçar, como sabes. Corri um monte com pouca felicidade. Os cães pareciam ter perdido o faro. Voltava já para casa sem esperança quando, ali pelas quebradas do moinho, levantaram-se-me quatro codornizes. Atiro-lhes, mas mal as feri. Elas seguem na direção das azenhas, atravessam os campos que estão embaixo e vão poisar no pinhal que fica para além da presa do queimado, sabes? Eu desço com os cães e, para não dar a volta do portelo, galguei o murito da fazenda do Luís da Azinhaga e ia para atravessar o campo quando aquele grosseirão do mato, aquele vilão infame, sai da casa da eira, onde andava com criados, e berra-me. Olá, ó fidalguito! Isso aqui não é terra baldia, nem roupa de franceses. Eu olhei para ele, mas não lhe respondi e continuei andando. Ele tornou de lá e já caminhando para mim. Menino, não ouviu? Eu não quero os meus campos trilhados. O que estragar, pagarei, respondi-lhe já azedado. O estúpido soltou uma risada insolente e disse-me. Com o quê? Pergunte primeiro em casa se o que lá tenha e chega para pagar o que devem já. Ouvindo isto, perdi a cabeça e corri para o homem, exclamando. Para que não duvides da minha palavra... Eu te vou já pagar uma dívida, canalha. Ele estava desarmado, mas recuou para pegar em uma enxada. Os homens que trabalhavam na eira correram para mim com malhos e mangais. Armei a espingarda logo. O primeiro que me ameaçasse, estendi-o. Palavra de honra. Nisto, ouvi uns gritos por detrás de mim. Era o Tomé da Póvoa que passava e que correu a separar-nos. Fez-nos um sermão e trouxe-me quase à força dali. Aí tens como está esta gentalha. Já não podemos sair sem nos arriscarmos a ser insultados e assassinados. Quem deu a estes miseráveis o atrevimento de falar nas dívidas da nossa casa? Quem as contraiu e não procura pagá-las, respondeu triste, mas placidamente Jorge. E logo depois acrescentou. Mas dizes bem, Maurício, foi uma desagradável ocorrência. Já vês agora que eu tinha razão no que te dizia esta manhã. O que foi? Isto não pode continuar assim, Maurício. Nem tu nem eu temos ânimo para sofrer humilhações, e elas são inevitáveis. Inevitáveis? Eu te juro. Não jures. Não é pela violência que os obrigaremos a calar. Ou, se se calarem, tenha certeza de que o olhar com que nos seguirem, o pensamento que lhes despertarmos, serão para nós igualmente humilhantes. Há muito que eu adivinho esses pensamentos na maneira por que nos fitam. E foi isso que me fez pensar. Mas que intentas fazer então? Qual é o teu plano? Fazer-me respeitado? Mostrar que não sou inferior a eles? Sim, mas de que maneira? Resgatando a nossa casa, calando com a paga à boca desses credores insolentes e colocando-nos pela prosperidade das nossas terras ao lado deles todos e acima pela nobreza dos nossos sentimentos. Queres então fazer-te lavradora? Quero trabalhar. Olha, Maurício, tenho pensado muito nestes últimos dias e hoje mais do que nos outros. A nossa regeneração depende de nos despirmos dos preconceitos sem fundamento com que nos educaram. A nossa perda é uma inevitável e justa consequência dos nossos loucos modos de pensar e de viver, do nosso falso orgulho e dos nossos hábitos viciosos. Pois que quer dizer este infatuamento com que falamos dos nossos avós? Qual foi a ação nobre, magnânima, que deu tal esplendor à nossa família que não se possa apagar esse esplendor com a vida de ociosidade, de desleixo e de dissipação inglória que levamos? A crónica não é clara a esse respeito. Tivemos guerreiros que morreram pela pátria. É nobreza, de certo, mas quantos soldados obscuros não existiram entre os ascendentes desses pobres homens que por aí há, tão heróis como os nossos, mas ignorados? Tivemos um ou dois bispos, eles, algum pobre sacerdote, modesto e humilde, que fez porventura mais serviço à religião do que o nosso parente mitrado. Mas não lhes deu isso nobreza. O que lhes faltou, talvez, foi um avoengo que prestasse serviços particulares a algum rei benevolente que, em compensação, o fez nobre por toda a eternidade. Porque também há destas raízes em muitas árvores genealógicas, desengana-te. Estás evado de uma filosofia democrática e revolucionária que não sei onde te levará, Jorge. E em vistas disso, que resolves? Resolvo não continuar a merecer essas humilhações que não posso deixar de reconhecer que são justas. Eles têm mais direito de nos desprezar do que nós a eles. Desprezar-nos, repetiu indignado Maurício. Sim, sim, desprezar-nos. E se não, repara, a nossa casa deve muito. Grande parte dos nossos bens estão hipotecados. O nome da nossa família não é já segura garantia nos contratos. E os empréstimos que todos os dias os nossos procuradores contraem são obtidos por um preço que, em pouco tempo, nos levará à miséria. Na aldeia, todos sabem isto. Não queres, pois, que nos desprezem ao ver-nos, rapazes de 20 anos, robustos e com energia e inteligência, gastar ociosamente a vida e a juventude em passeios e em caçadas, olhando por cima do ombro para esses homens que, talvez amanhã, autorizados por a lei, nos virão por fora das nossas casas e tomar posse delas. É acaso nobre este nosso proceder, Maurício? Esta cegueira com que vamos na corrente que nos arrasta ao precipício? Não merece pelo menos um sorriso de compaixão? Tu exageras, Jorge. Acaso teremos já chegado a tais extremos que... Nem tu imaginas a que extremos temos chegado, mas ainda nos poderemos salvar se quisermos ser homens. E como? Mudando de vida, aplicando-nos de veras à restauração desta casa. Mas, daqui a pouco, tenciono procurar o pai e falar-lhe desenganadamente. Pedir-lhe que me deixe olhar por mim próprio para a administração das nossas propriedades, que nas mãos de Frei Januário caminham a uma perda certa. Mas que entendes tu da administração? Aprenderei, O interesse é um grande mestre. Não tiveram outro esses rústicos proprietários que por aí vemos enriquecer. Maurício ficou pensativo. A ideia do irmão parecia havê-lo ferido profundamente. Estava-lhe achando um sabor de poesia que lhe agradava, porque Maurício, não tendo o caráter meditativo e o espírito analítico de Jorge, era nas coisas da vida guiado mais pela imaginação do que pela razão. Se uma causa seduzia, adotava-a sem a julgar. Igualmente a rejeitaria se a primeira intuição lhe desagradasse. Era tão fácil de se entusiasmar por o que no princípio repelira que não se podia ter muita confiança naquele ardor. Lavrava muito depressa a lavareda para ser de longa duração. Assim aconteceu desta vez, pois voltando-se para Jorge, disse-lhe com uma impetuosidade juvenil. Dizes bem, Jorge, o nosso dever manda-nos acabar com esta vida dócil e de inutilidade. É assim, é preciso que sejamos homens. Temos uma missão a cumprir, generosa e nobre. Trabalhemos. O trabalho traz consigo a recompensa e os gozos. De certo, deve sentir-se orgulhosa e satisfeita a alma de quem trabalha, porque vê que cumpre um dever. O que se nos figura fadiga é prazer. Pois não te parece que um escritor, por exemplo, deve ser feliz nas horas de composição? E que o artista curvado sobre os instrumentos do seu ofício e o lavrador vergado no campo nem sequer sentem o suor que lhes escorre na fronte? Tens razão, trabalhemos. A poesia visitar-nos-á nas nossas horas de labor e não nos deixará sentir saudades dos perdidos sócios de Fidalgo. Jorge escutava o irmão com um sorriso triste e inocentemente malicioso e comentava com um movimento de cabeça uma e outra destas estrofes em honra do trabalho. Quando Maurício concluiu, ele ponderou-lhe com a sua habitual serenidade. Valha-te Deus, Maurício, que estás tu aí a dizer? Não sonhes nem adotes uma resolução séria, como a de que falo, sob o domínio dessas ilusões. Vê as coisas como elas são. O trabalho é nobre, por certo, mas a poesia dele nem sempre apercebe quem muito de perto lhe conhece as fadigas. Não vás seduzido para a carreira do trabalho, porque cedo te desanimaria um cruel desengano. É preciso entrar nisto guiado pela razão e não por um entusiasmo fugaz. O escritor nas horas de composição, e principalmente o artista e o lavrador nas fadigas do seu mistério, não têm esses gozos que fantasias. Antes devem sentir muitas vezes grandes desalentos e grandes fastios. O que os estimula, mais do que a poesia, é o dever. Recompensas há, não nego que as haja, além das materiais. Deve haver uma certa tranquilidade de consciência, uma ausência de remorsos. Isto de um homem poder fitar sem vergonha os que trabalham a seu lado, como se lhes dissesse, também tenho direito a viver, isso sim. Mas o ideal que sonhas? Anda longe das oficinas, das fábricas e dos gabinetes de estudo, ou se aí penetra, é à maneira daqueles deuses do paganismo que acompanham invisíveis os heróis que protegiam. Estarás sob a influência dele, mas não o verás. Se a contemplação dessa divindade é a recompensa que esperas, deixa-te antes ficar a montear por estas aldeias. Maurício sorriu, objetando ao irmão. És suspeito, Jorge. Tu duvidas encontrar a poesia ao teu lado quando trabalhares, porque ainda não a vistes aonde todos a veem. Aí, por essas devesas, vales e ribeiras. Vi-a ainda hoje em casa de um lavrador onde se trabalha. Tu é que não a vias lá. Ah! Então já confessas que ela está com os que trabalham. Mas não havia em esses. Não havia o Tomé, nem nenhum dos seus criados. Via eu que estava de fora. E quem deu a Tomé sentidos para haver? A ninguém faltam, creio. Mas quando se trabalha com verdadeira ardor, a visão encobre-se prudentemente, como se soubesse que quem a tem presente, tão namorada está dela, que o assaltam as distrações dos namorados. E o trabalho é exigente e severo. Há uns cuidados pequeninos, impertinentes, prosaicos, de que ele não prescinde. Às vezes é útil até certa irritação, provocada pelas dificuldades fastidiosas que ele suscita. Instigam, estimulam brios para vencê-lo. Continuaram os dois irmãos este diálogo e assentaram enfim na resolução de mudar de vida, cada um com o grau de firmeza própria do seu caráter, e, portanto, com firmeza desigual. Decidiram falar, naquele mesmo momento, a D. Luís. A ocasião era propícia. Frei Januário dormia ainda à sesta e, portanto, o fidalgo devia estar só no seu quarto. Era já noite. O luar coloria com tintas mágicas a paisagem fronteira à casa morisca. Esta desenhava o seu vulto negro sobre o fundo azul pálido do céu sem estrelas. A ramaria dos carvalhos e a queda d'água nas fontes levantavam vozes melancólicas do meio das indistintas sombras da quinta. Em noites assim, conservava São Luís longo tempo à janela do quarto. A fronte encostada à mão, os olhos fitos nos pontos iluminados da perspectiva e o pensamento... Ai, quem sabe por que melancólicas paragens andava o pensamento do pobre velho. Passadas magnificências, festas, alegrias e triunfos de tempos mais felizes, memórias de vida nesta habitação hoje silenciosa e por toda a parte e sempre, a pálida imagem da filha morta, o enlevo de toda a sua vida, que ao desaparecer lhe a deixou escura e desencantada. Que outras podiam ser as visões presentes àquele espírito sombrio? Pobre velho! Foi para este quarto escuro que se dirigiram os dois irmãos. Fim do capítulo 5.